47, mantenha bem com a visualize, 075, mantenha pro de bom. Fox Star, Chico, we're on joint to end this moment. Confirme, Eco Papai November. Santa Cruz, Lobo Alvo 5 para Salvador, por favor, boa rota fala. Certo, Eco Papai November autorizado direto SEASA, desta para 2500, país de ajuste na 0-1. Agora é o ano, 12.500, Salvador, boa rota fala, de SEASA. Ok, realiza um 360 pela sua esquerda e agora autorização para final na 7. Sim, mas eu acho que o quilo-volume já havia reduzido aqui, para manter uma separação padrão. Aí vai executar o 360, vai aumentar bastante a separação, tá? E o avião 08, avistado, autorizado pouso, cabeceiro no 7, ventuna, 00 graus, no 2 nós. Autorizado pouso no 7, o avião 08. 08, you will execute the NBB Zulu procedure. Runway 10, or as another procedure. Roger, Brasilia Fasten 7208, descent to 2000 feet. Clear the NBB Zulu runway 10, repass the status. Guardião 08, Solo 50, libera a direita, à esquerda, corrigindo, taxiway Quebec, e agora prosseguir até o GRE. Azuba 709 é autorizado nível 080. O senhor irá efetuar o procedimento NBB Zulu da pistoma 0 ou o RNAVE? O RNAVE. Gente, plano modificado a zona 951, suba para o nível 080. Voo Serra Vista 367, reporte para a descida. Gente, 080, voando Serra Vista 367, reportará para a descida. O Azul 709. Meu Lima Faxtang, chame Centro Recife, 125 decimal 1, alterne 123 decimal 8. 251238, boa tarde. Boa tarde. Controle Salvador, boa tarde, dupla 206. Azul 4206, boa tarde, contato radar, sobre para o nível 350, saída PUCA. PUCA 350, 4206. Salvador, boa tarde, o Azul 2712, identidade de informação Quebec. Chamando o solo. Azul 2712. 2712, Aracaju, só um minuto, qual é? Gente. Para o taxa, chané 63-6201 com 163-163 para o B. Estamos com 9600, alterna de outra meia, alterna Guarulhos. Repetiu o POB, o Xenome 201? 163. Obrigado, 163. Direita Indy Alpha, ponto espera da 10, torre 18, decimal 95, altímetro 10, no 1011. Tem um bom voo, Xenai 62, Arono. Pode escolher 2, tá? Fica obrigado, Lodge. Controle Salvador, Ideal de Tiro. Hotel Juliette Sierra, desça para 500 pés, reporte através do parque de Pitaçu. Reporte Arábia pela tua, Hotel Juliette Sierra. Nível 170, via Golf 677. Decola da 10, curva esquerda, saída Conde. Aciona transponder 0273. Controle Salvador 119, decimal 8. Utilizado Aracaju, nível 170, via Golf 677, decola da pista 10, curva esquerda, saída Conde. Controle 198, transponder 0273, azul 2712, corrigindo. Correto, azul 2712, parte 3, chame pronto, pushback, acionamento. Tente, 2712. Papá November, controle. Por em condições de efetuar um 360 com curvas pela esquerda na presente posição? Tem condições, sim. Tem 1500. Autorizado destinação no 1500 pés, é Papá November e inicia um 360 com curva pela esquerda na presente posição, número 2 para aproximação pista 197 de Salvador. Vitor Índia Juliette, desça e mantenha 1 no meu país, reporte Ceado e Visual com Campo. Desce para o navio, reporte Ceado e Visual com Campo, Vitor Índia Juliette. Azul 2709, desce e mantenha 3 no meu país, altímetro 109. 3000 e 11 ajustes, 2709. Patão Vitor Índia Juliette, autorizado ingresso na final da pista 97, completa aproximação e torre 118, decimal 95. Pela final 97, é uma torre 2895, Vitor Índia Juliette. Torre Salvador, boa tarde, é o Papatango Vitor Índia Juliette. Papatango Vitor Índia Juliette, autorizado a final da 97, reporta através da RIMAL, ajuste na 09. Pela final 97, reporta através da RIMAL, Vitor Índia Juliette. Curva esquerda na proa do Ceasa, antiga rotatória. Esse mantém no 1500 pés, reporte visual com campo. Gente, então mantém a proa do Ceasa, aguarde transferência de comunicações, Zé Papá Novembro. Até Juliette Sierra, torre 1 no 8, decimal 95. Mike Juliette Romeu informa o tráfego 2 horas, 2 milhas, um aeronave de asa fixa, cruzando 1 mil pés em descida para aproximação pista 17. Gente, do tráfego, graça, já avisou com energia, Mike Juliette Romeu. Gente, Mike Juliette Romeu, tráfego adicional 11 horas, 4 milhas, um Papa Alfa 34, mantendo no 1500 pés. Frequência livre para autocoordenação, Mike Juliette Romeu. Graça, Juliette Romeu, uma boa tarde. Azul 2709, curva à esquerda na proa 160, permanece o limite. Esquerda 160, permanece o limite, azul 2709. Azul 2709, apenas confirmando a intenção de prosseguir com o procedimento RNAVE? Afirmo. Gente, 19 milhas noroeste de Salvador, reassuma a navegação, voo Sierra Vitor 366, em descida para 2500 pés, altímetro no 011. Gravi 366, descendo para 2500, no 011, no altímetro, azul 2709. Eco Papá November, eu trato que o precede na aproximação para a pista 17, 12 horas, 4 milhas, mesmo rumo, para a nave de asa fixa, mantendo 1 no meu pé. Sim, para 1 no 2, 4206, chame centro Recife, 12685, alterna 125, decimal 45. 3525, obrigado, até mais. Salvador Approach, 7208, complete approach in call tower 118.95. November Torre 198, decimal 95, para ingresso no circuito de tráfego. Vou voltar no 5, Bravo, boa. Controle Salvador, Oxalé 6, 201. Oxalé 6201, no contato radar, suba via da El, nível de voo 360 autorizado. Via da El, 360 autorizado, Oxalé 6201. Estou aguardando autorização para final na 7. Curva pela direita ou pela esquerda? Pela esquerda. Ok, vou manter esse cara na rotatória. Juliette, avistado, autorizado pouso, pista no 7, vento 1 a 00 graus, no 3 nós. Pouso autorizado, pista no 7, Juliette. Hotel Juliette Serra, vertical de Itapuã. Gente, hotel Juliette Serra, mantém a vertical de Itapuã com curvas pela direita, aguardando autorização para cruzar a final da 1 a 0. Espera com curva à direita, Itapuã, aguardando autorização. Salvador Tower, good afternoon, for the airport, 7208, on the final, HDB, runway 10, via Tower, London. Azure Force 2708, control report, expect land clearance. Papel November na escuta. Prossiga. Confirma, tá mantendo espera na rotatória ou no 1500 pés? Afirmativo, curva pra esquerda agora. Ok, gente. O Vitor Andrés Juliette, nas aulas 2000, confirme parte. Autorizado backtrack, reporta livrando. Fazer 2709, reporta Serra Vitor 366, estabilizado na final, Hernaz, pista 1-0. No momento, Serra Vitor 366, já estabilizando na final da 1-0. Fazer 2709. Gente, Azul 2709, Torre Salvador, frequência 118, decimal 95. Salvador, 1895, muito obrigado, Azul 2709. Salvador, muito boa tarde, Azul 2709. Sete 09, continua a aproximação, aguardando a pista livre. Está fazendo uma placa para nós ver mais quantas histórias? 897, com a informação Quebec, solicita cópia Guarulhos. Ciente, Vitor Andrés Juliette, frequência livre. Guarulhos, ciente da Quebec. Da 3897, Guarulhos aprovado, nível 320, via Pesulo 10, acertar o Baté, Tango Bravo Eco, após conforme rota. Decolada 1-0, curva direita, saída da El, após Leda e após Motiva. Mike, Oscar, Tango, Vitor Alfa, Motiva. Aciona transponder 5501, controle Salvador, 119, decimal 8. Cruzou Guarulhos 320, cruzou 1-0, Tango Bravo Eco, após conforme rota. Decola 1-0, direita da El, Leda, Motiva. 5501, 1198, alta 3897. Correta 3897, portão 9, time pronto. Ciente, para 3897. Para o táxi, o azul 2712, com 63 a bordo, por meio 2 horas e 15, Salvador. Taxa 3, parque principal, segunda direita após via Índia e Alfa, considero no 0, torre 1 no 8, decimal 95. Altímetro 1-0 no 1, tem um bom voo azul 27 no 2. Em frente, parte 3, parte 1, Índia Alfa, ponto espera da 1-0, 1895 no 011. Graças até o retorno 27 no 2. Azul 2709, pouso autorizado, pista no 0, vento 1 no 0 graus, no 29. Pesado pouso, cabeceira 1 no 0, azul 2709. Salvador, o azul 2712, aproximando os pontos de espera da 10 visual para a nave nacional. Sim, se apesar do pouso da mesma, após a linha mantém. 2712. Após o pouso da aeronave, a linha mantém 2712. Papatango, Eco, Papa November, após o realizar o 360, autorizar a final do 17, reporta na curta final, ajuste na 0 no 1. Ok, ciente, reporta na curta final, Papa November. Chame Centro Recife, 1251, alterna 123, decimal 8. 251, alterna 123, decimal 8. Papatango, Copa 9, pode pousar para seguir para Copacho? 4-4. Ok, ciente. Romeu, Hotel Juliette Serra, autorizado cruzar a final do 10. Para informação, informa o tráfego em aproximação cabeceiro no 7, um Papa Alfa 3-4. Reporta visual com o mesmo e aguarda autorização para girar base pela direita do 7. Reportará visual e reportará para girar base pela direita do 7, Hotel Juliette Serra. Solo 06, libera a próxima taxi via Eco. E chame o solo 121, decimal 9. Livrando via Eco, chamando o solo 1219, azul 2709. Brasília Foz 7208, cross the runway 10, and she will visit at Eco. Leda, após Porto Seguro, Serra Golfo Romeo, aciona 5515, controle 119, decimal 8. Código 645, portão 02, chame pronto, pushback, acionamento. Solo Salvador, azul 2709, livrou na Eco. Tarde, azul 2709, táxi via Alfa, quilo, pátio 3. Pátio 3, não tem uma posição ainda confirmada, fica atento ao localizador. Teste livrou na Eco, quilo, pátio 3, aguarda a posição do parqueamento, 2709. Qual aeronave na curta, final 17. Que é autorizada, final 17, aguarda na autorização para o pouso, até a Juliette. Aguardando a reação para o pouso na 1-7 até o Jet Serra. Tango Eco Papá November. No solo 08, backtrack autorizado. Reporta confirmando. Libera a direita na Taxi Quebec e agora autorização para prosseguir até a parte 4. Para na contato, aguardo autorização. Avança. Azul 27, 1-2. Decolada 08, chame o controle, 1-1-9, decimal 80. 198 com controle 2712, boa tarde. Controle Salvador, boa tarde, Azul 2712. Jet Serra Baixado, Torre, o Jet Serra Baixado, travado de base para final 17. Ok, avistado Papa Romeu, Hotel Juliette Serra, vento 1-0-0 graus com 10 nós, pouso autorizado, vista 1-7. Pouso autorizado 1-7, Hotel Juliette Serra. O Azul 2792, contato radar da zona 9700 país. Gente. Mais à frente, ele vai ter que reporta no ponto de espera para ingressar novamente. Cidade ingresso, é com o Papa November, tag CDL Pod 4, estaciona a frequência livre. Cidade Juliette Serra, seus solos no ONU, frequência livre, estaciona a Pod 4. 9-6-6, acione identificação, desça e mantenha altitude de 4 mil pés, altímetro 9-0-1, chegada a Mari. Chegada a Mari, 4-6-6, chegou no 9-6-6 após Faborg, voe Serra Vitor 3-6-6, desça inicialmente para 4 mil pés, gol no 9-6-6, o altímetro 9-0-1. Pode estar bom, vou levar o 366 para interceptar o sinal do aeronave, 11-4000, gol no 5, chame táxi. Alô, chame a 6259, posição 5, sente da informação Quebec, autorização de tráfego para Guarulhos, para outra cota. Tarde, vou chamar 6259, Guarulhos aprovado 3620, via Pesulu 10, até Taubaté, Tango Bravo Eco, após conforme rota. Colada 10, curva direita na saída da El, após Leita, após Motiva. Mike Oscar, Tango Vitoral Alfa, Motiva. Aciona 5507, controle 119.8. Fica autorizado Guarulhos, voo 360, via Pesolu 10, Taubaté, após conforme rota. Decola da 10, curva à direita, após, da El, Leda, Motiva. 5507 ao transponder, 119.8, 0 ao controle, chamé 6259. Vai adicionar 6259, portão 05, chame pronto, feedback, acionamento. Sim, chama o Charlie Alfa, estamos prosseguindo. Está faltando algum tipo do helicóptero? 10-5-0, prossegue para Salvador ou se rende as vendas? Gente, Charlie Alfa Tango, acione o código transponder. Equipamento posição normal, 5505. Mantenha no meu pés em condições visuais. Vou para o CEAS, antiga rotatória, reporte visual com campo. O altímetro na terminal no 09. Alfa Romeo, Quebec Lima, prossiga. Sente confirmando o destino Patos na Paraíba. Ola 966, desce, mantenha 2.500 pés, reporte nacional do procedimento RNAVE, pista 10. 2.500, reporte para bloqueando 366, intercepção nacional, Ola 966. Start, seu voo no 645, temos 138 a bordo, 3.40, terno Salvador. Direita, Índia e Alfa, ponte 010, torre 118, decimal 95, altímetro 10, no 1 e 11. Então, bom voo e boa tarde, Gourmet 45. 11, Índia e Alfa, ponte 0195. Obrigado, boa tarde. No Quebec Lima, só confirme o pátio onde se encontra, o pátio 5. Obrigado, Flamengo Romeu, Quebec Lima, aprovado para Sierra Nova, Metango Sierra, pátio nível 095, correto disponível, inicialmente restrito 1.000 pés até a liberação do controle, decola da pista 17. Após decolagem, curva esquerda, saída corredor forte, após prossegue na rota conforme o plano de voo, aciona 5506, controle Salvador 119 decimal 8. Voo na 645, boa tarde, autorizado ingresso e decolagem, 100 graus, 10 baixo. Autorizado alinhar e decolagem, 10, voo na 645. Para acionamento, táxi e decolagem, chama agora a torre em 118 decimal 95. Ajuste 10, 11, tenha um bom voo e boa tarde. Solo Salvador, cordial. Boa noite, eu sou o 3283, estou sendo da Quebec, a prisão de tráfico Brasília. 3283, como Brasília está operando abaixo dos mínimos, aguarde coordenação com o centro, gentileza, está 3283. Aguardar então, estou 3283. Se não meta critério, reporta para iniciar o táxi. Pelo 645, decolada 23, chame controle 119, decimal 8. 198, vou no 645. Controle Salvador, boa tarde, vou no 645, decolou no perfil da Dial. Vou no 645, contato radar, subavia Dial, nível de voo 360. Subavia 360, voo 1645. Autoriza direto Leda, pro 1645. Autorizado, voo 1645. Voando Leda, obrigado. 3283 na escuta? Afirma. Tomo sem previsão para autorização da 3283 devido às condições de Brasília. A Brasília está fechada por chuva, né? Daqui a 10 minutos passa. A gente vai levar 1 hora e 45 de voo. Isso impediria a nossa decolagem? E não foi o CGNA que está obstruindo a sua autorização. Então só após o CGNA me autorizar, tá 3283. Ah, sim, mas acho que é um pouco de preciosismo deles, né? Sim, né, tá 3283. Se pudesse entrar em contato com a companhia. A gente vai ver o que consegue aqui, obrigado. Solo Salvador, tá 3897 na posição 09, o Tibete Canamento. Tá 3897, libera sonar, chame táxi. Autorizado, chama, tá 3897. Controle, é o Papa Romeu, Charlie Alfa Campo? Siga. Lá na rotatória, de novo, com o campo, cara. Gente, para ingresso no circuito de tráfego, torre 1, no 8, decimal 95. 1895. Torre Salvador, boa tarde, é o Papa Romeu, Charlie Alfa Campo. Charlie Alfa Tango, prossiga. Está mantendo 1 no meu pé, senhora, está visual com campo, procede na magnética 1951, procede de Itaberaba para Salvador, Charlie Alfa Tango. 366, visual com a pista, gol no 966. Gol no 966, Torre Salvador, frequência 1918, decimal 95. 1895, obrigado, boa tarde, 966. Torre Salvador, muito boa tarde, gol no 966, no bloqueio 366, sinal dono zero. Quente, gol no 966, continue a aproximação, guardando autorização de pouso. Essa escuta, a Golf está disponível ou está interditada? Está disponível. Obrigado, 966. Foi informado sobre alguma restrição na Golf, o gol no 966? Não, só para confirmar que ontem tinha restrição e a gente está agora com uma operação que freia um pouco menos, se a gente passar da Foxtrot, só para a gente coordenar aqui o pouso gol no 966. Obrigado pela informação. Não, nada, tipo... Gente, Romeu, Quebec Lima, mantém a posição. Corre, o Charlie afastando na curta final da 1-7, tensiona pouso sobre a cabeceira e prosseguir para a bata. Gente, o Papa Romeu, Charlie afastando, autorizado pouso, cabeceira 1-7, 1-0-0 graus, 1-3-9. A porta é controlada. Porta lá controlada, tá. Siga 2712. 2712, serviço radar encerrado, 3 milhas para o fixo Conde. Mantenha nível de voo no 50, chame controle Aracaju. Frequência 120, decimal 3. 203 para Aracaju. Muito obrigado, 2712, boa tarde. Boa. 1-9-6-6, pouso autorizado, 1-0-0 graus, 1-0 norte. Livre pouso 1-0, gol 1-9-6-6. Tá com 2-3-1, 3 horas e 50, galeão. Librando, a 1-7 tá baixo, Charlie Alpha Tango. Gente, Papa meu Charlie Alpha Tango, é os 3-0, estacionando a frequência livre. Tango. No 0-2, pátio. Índia, 0-0, 1-1-8-9-5, bota 7-3-8-9-7. Na 966, só os 31, libera direito no 21, decimal 9. Direita, 19 na Fox, obrigado, gol no 966, boa noite. Boa noite. Batendo o meu Quebec Lima, pronto? Ok, decolagem autorizada, cabeceira na 7, vento 1-0-0 graus, 1-0-9. Afirmativo, gol no 645, chama centro 6, 1-2-5, decimal 1, alterna, 1-2-3, decimal 8-0. Salvador, Sonete, voo no 966, taxi na 6, escuta ali, bro. Voo, voo 966, taxi de Alfa, importante da Juliette. Alfa, chamante da Juliette, voo no 966. Tango Romeu, Quebec, Lima, decolado aos 33, autorizado iniciar curva esquerda, setor de cruzamento do campo, reporta na vertical de buraquinho para transferência. Reportará na vertical do buraquinho para transferência, viu? Oi, boa tarde, Santa 3897, informa pronto, ponto 0-0. Santa 3897, ali mantém. Ali mantém, Santa 3897. Golf Romeo Delta tem condições de manter a proa do Serra Vitor 367 e após Serra Vitor 366? Para completar o final do procedimento RNAV Pista 1-0. Afirmativo, Golf Romeo Delta autorizado descida para 4 mil pés, altímetro 1-0, 1-2. Afirmativo, o vento Pista 1-0, 1-0-7 graus, 1-0 nós, temperatura de 2-6 graus. Vento 1-0-7 graus com 1-0-9. LS, voo 966. 966, Juliette, portão 04. Juliette 04, obrigado, voo 966. Livro o eixo da 10, o meu Quebec Lima. Gente, transfere o controle agora em 119, decimal 80, bom voo. 119-80, grato. Confirme sua autonomia, pessoas a bordo e se há algum tipo de carga explosiva. Ok, então sua autonomia agora de 4 horas. 4 horas. 4 de OV. Negativo, caso explosivo. Tente copiado, Golf Romeo Delta. Tem condições de especificar o tipo da pane na aeronave? Hoje, meu pai, Guilherme Grosso, A. Usando o avião de frente, freio de emergência, trem de pouso de emergência. Tente copiado, Golf Romeo Delta. Controle, o Papatango Romeo Quebec Lima. Papatango Romeo Quebec Lima, prossiga. Romeu, Quebec Lima, transfere. Decolado de Salvador para Patos. Mantém 1000 pés na ré forte. Gente, Romeu, Quebec Lima, 1000 pés, corredor forte na escuta permanente. Se assim que possível, senhorita, autorizar DCT Patos, nível 095. Aguarde, Golf Romeo Delta, acione o código transponder posição normal, aguardando o contato radar, inicialmente mantém 1000 pés, corredor forte. Inicialmente mantendo 1000 pés, corredor forte, Romeu Quebec Lima. O Romeu Quebec Lima, faça o check no equipamento. Checado, senhora, a moto alto. Perfeito, 7 alinhado, só. Decolagem autorizada, 1900 graus, na 3-2. Autorizado a decolagem da 3897. Paco Romeu Quebec Lima, chame controle Salvador, frequência 1199-35. 1199-35. Stan 3283, fotocópia. Stan 3283, autorizado para Brasília via EPZULU 17, conforme rota do plano de voo. Nível 340. Decolada da pista 10, primeira curva à direita. Saída Arbor, transição Elefa. Aciona 5525, frequência do controle Salvador, 119.8. Já 340 para o Brasil, desconta 10, com curva à direita, Arbor Elefa, no centro do 17, já aciona 5525, transporta 198, controle para o CBI. Correto, plano 3203, chame para o pushback acionamento, portão 3. Para o pushback acionamento, o Ocean Air 6259, estamos no 5. Ocean Air 6259, aguarde o instante para iniciar o pushback. Aguardando, Ocean Air 6259. Salvador Azul 271, formação Romeu, autorização Vitória da Cruz. Azul 27 turno, prepara a saída. A bola, guarda cópia. A bola na escuta do Pedro. Pro Indoral 032. Teste autorizado, direto destino, Papatão do Romeu, Quebec Lima. Direto destino, na sua escuta permanente, até levar a terminal, Lima. Só por gentileza o nome do operador da aeronave? Operador da aeronave, da aeronave, da pista no zero. Sem problema, senhora, aguardando. Chanel 62, segurado. 3283, agora pino 03, o chinete é o seu nome. Titã 3283, informo aeronave prosseguindo para pouso na pista no zero, situação de emergência. Não será autorizado decolagem até que a aeronave realize o pouso. Eu acho que ele só vai aguardar, o Titã 3283 está na sua escuta. Palmeu Golf Romeo Delta, após ser revitor 367, desse mantenha 2.500 pés, altímetro permanece no 012. Ok, após ser revitor 367, 2.500, 1012. O Golf Romeo Delta informa que vai tentar, após o pouso, pelo menos tirar o hotel da principal e entrar com a pista. Está escopiado, Papai Romeo Golf Romeo Delta. Autorizado 2.500 pés, Golf Romeo Delta. Operações, só do prossiga. Confirme, não consegui copiar a mensagem. Tá 4x4. Gente, tá mantendo a escuta. Só mantendo a escuta. Uma, quando foi ser estimado para pouso? Saúde, Salvador, só te informa, qual tipo de aeronave que encontra esse MRS? Confirme, 1110. Sente, 2310. 3897, semicentro Recife, 125 decimal 1, alterne 123 decimal 8. Ok, vai chamar Recife 251, 238, tá 3897. Golfo Romeo Delta, reporte passando servidor 366, estabilizado na final do procedimento, RNAVE, pista 1 a 0. Positivo, reportaremos passando 366, Golfo Romeo. Meu Delta, repórter passando Serra Vista 366, já com o trem embaixado e travando. Tente para Palmeiras, Golfo Romeo Delta, Torre Salvador, frequência 118, decimal 95. 118, Romeo Delta. Torre Salvador, o Golfo Romeo Delta, final.